If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much that you'll never know. I keep telling you a hard-luck woman, you ain't a hard-luck woman. Red, the sailor's only daughter, the child. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens, apresentação, DJ Marcante. É, uma hora com músicas dançantes, gostosas, para melhorar seu sábado, transformar em algo mais tranquilo ou mais agitado. Aí vai de quem ouve, né? É o seguinte, a edição de hoje vai começar com Deep Forest, Sweet Lullaby. Essa música originalmente é uma coisa mais relax, né? Mas aqui ela tá numa versão housezinha gostosa. Então você já sacou que pela primeira música, todo set vai ser mais ou menos nessa linha aí, né? Teremos a Deborah Cox, o Beach Mode, por aí vai. Então é só aumentar o volume dessa bagaça aí e curtir. Buzz, Wanna Be With Me. Também tivemos aí JK, You and I, The Beach Mode, Enjoy the Silence, Deborah Cox, Mr. Lonely. E começamos o programa de hoje com Deep Forest, Sweet Lullaby. Só foi o primeiro bloco do programa de hoje, então significa que você não deve sair daí, tá? Teremos o segundo e tá bacana pra caramba. Você está ouvindo Flash House. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Espanha. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Letonia. Basta só falar. Tem que tocar. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:32. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Jeff Wayne, War of the Worlds. Last years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. Across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly, surely, they drew their plans against us. space, they drew their plans against us. Flash House. Oh, Esse som bacana é o S. Alani. Também tivemos Was Not What. Pra quem não sabe, foi uma mistureba do Ozzy Osbourne e mais a Kim Basinger e mais uns produtores. São uma salada bacana, né? Shake Your Head. E Ranger Star era Ameno. Henrique Iglesias, Rhythm Divine. Galeon, One Sign. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Jeff Wayne, War of the Worlds. Eu espero que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e fui! Um passado de presente pra você, Flash House. Sou estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes, categoria Adulto Contemporâneo. Lembrando que você pode conferir os podcasts dos programas de fim de semana da Rio Sul Rádio através do podcast.riosulradio.com. Saw it coming, but looked away. Now they are running from your jealousy. You have been living in a house of cards. You watch them fall into another's arms. Now you're left counting the hours. There's no rest, the voices get louder. You protect the lies that surround you while they dip their feet in your water. Tried to warn you, but you turned your cheek. Surely you knew that you were growing weak. But you only listened to your thoughts and fears. You kept them close, and so you lost 5 years. You hit the ground. Now you're left. Radio broadcasting. RioSoulRadio.com.